Hoje é dia 20 de agosto, né? Nós estamos reiniciando os trabalhos com esse nosso grupo. E para mim esse mês é um mês muito especial, esse e o mês de setembro, porque foi em 1893, em setembro de 1893, que Vivekananda veio ao Ocidente e fez o seu pronunciamento no Parlamento das Religiões. Esse foi um pronunciamento tão importante que revolucionou a teologia ocidental. Na verdade, a gente iniciou ali aquele movimento que a gente chama de Neo-Vedanta e que vem possibilitar depois, nos anos 60, toda essa ideia de volta à natureza, de reintegração de ciência e espiritualidade, que é o que o grupo trabalha, né? E todo o entendimento das tradições nativas, das contribuições dos povos da floresta, as relações xamânicas, tudo isso vem, na verdade, quando a gente une a objetividade da ciência ocidental com um certo olhar do feminino. Era chamado assim do feminino na época, não sei se eu chamaria assim hoje, que era a contribuição dessa irracionalidade oriental, que te conecta não simplesmente com os resultados da razão lógica, mas se conecta com os sentimentos do coração, que é o que a gente chama de ciência e espiritualidade. Então, essa é a ponte que, inicialmente, a gente pensou em fazer, né? E aí, no começo, assim, para mostrar o porquê dessa ideia, né? Eu lembro o Fernando, depois ele vai poder falar um pouquinho para a gente, né? A termodinâmica tem um conceito importantíssimo, que é o conceito de entropia. Esse conceito eu considero, para mim, um marco na história da humanidade. Para mim, o conceito de entropia talvez seja, se eu fosse escolher um, talvez esse fosse o mais importante de todos. Ele norteou e orientou, em certo sentido, a minha vida, a tal ponto que na própria faculdade de engenharia, quando eu escolhi ser monitor de uma disciplina, escolhi a disciplina termodinâmica, que é exatamente para trabalhar entropia, outros conceitos, o Fernando sabe, entalpia e tudo mais, mas era entropia que me chamava a atenção, essa ideia, e essa ideia da irreversibilidade. Por exemplo, só para dar alguns exemplos bobos, né? A gente olha para a natureza e não se dá conta das suas leis, essas leis que aparecem, que o Rig Veda, daqui a pouco eu vou falar nele, ia chamar lá de Rita, essa lei, assim, essa grande lei. Mas eu não vou falar dela agora. Eu vou falar dessas observações que a termodinâmica começou a chegar. Então, por exemplo, a gente olha para a natureza, a gente olha uma planta, uma flor, uma árvore, você vê ela crescendo, desabrochando e morrendo. Isso é um sentido natural em que as coisas acontecem. Você nunca presenciou na vida uma árvore encolher e voltar a ser semente. Todo mundo químico, as reações químicas, tem essa ideia de uma certa irreversibilidade ou reversibilidade, que é medida pela entropia. Uma outra ideia que pode deixar isso bastante claro, imagina assim que eu pego ali na cozinha um bujão de gás, põe aqui na sala. Esse bujão de gás, ele está todo organizadinho ali dentro, só tem moléculas de um tipo. Aí, se eu abro esse bujão de gás, essas moléculas se espalham aqui pela sala. Esse é um movimento no normal, ou seja, de bagunçar tudo, de gerar uma desordem em tudo, né? E a gente assiste isso, basta abrir o bujão. O que a gente nunca vai assistir é como se eu tivesse gravado isso num filminho e colocasse de trás para frente. Que é olhar cada molequinha de gás do bujão se juntar de novo e voltar para o seu lugarzinho no bujão. Seria o um movimento contrário a esse movimento natural, que é chamado de entrópico, que é definido pela entropia. Então, a entropia mede a desordem do universo. Que tudo no universo se dá em termos de desordem. Todos os fenômenos materiais que envolvem a matéria são em desordem crescente. Mas a gente observa no universo alguns fenômenos que se dão no sentido contrário, negentrópico. Essa palavrinha é tão feia que aí resolveram inventar uma outra que é mais simpática, que é sintropia. Então, algumas coisas no universo se dão em sintropia, né? Mas aí é uma coisa que parece que escapa ao domínio da matéria, porque só apresenta comportamento sintrópico aquilo que tem vida, aquilo que tem alma, aquilo que tem alento vital, aquilo que tem ânimo. Então, por exemplo, você pega uma microcélula, não entende biologia, você pega uma coisinha lá insignificante e você vê ao longo dos milênios e dos milhões de anos aquilo se organizando e gerando organismos cada vez mais sofisticados, cada vez mais complexos, até você chegar no ser humano. Então, todo esse movimento, sei lá, da ameba, não sei do quê, até o ser humano, se dá em negentropia, que você vai sofisticando. E do mesmo jeito, em nós, quando você olha o processo que acontece na sua cabeça, não é um processo entrópico, é um processo sintrópico. Na vida, nós crescemos em aprendizado, nós nos formamos, nós nos sofisticamos, nós organizamos as ideias. Então, esse é o movimento da sintropia, que parece que é uma propriedade que escapa disso que é meramente material. Então, na minha fantasia, eu atribuí isso àquilo que a gente chama de espírito, não é? Então, é como se a matéria fosse entrópica e o espírito fosse sintrópico. Mas essas duas coisas são uma coisa só ou não são? Corpo e mente são duas coisas diferentes, uma coisa só? Então, isso me possibilita, um certo modo, de trabalhar com todas essas questões, né? Então, nesse textozinho, que eu sei que ele é um pouco denso, porque a gente resume nesse texto que eu submeti para o grupo ontem, de 2 páginas, eu resumo 10 anos de existência do grupo, nosso, e todos os estudos que nós fizemos. Eu resumo os resultados da minha tese, né, também, que eu quero apontar, e eu aponto para o futuro, são os resultados que eu quero alcançar enquanto grupo, daqui para frente, dentro desse movimento que eu estou chamando de cultura sintrópica. Por que cultura sintrópica? Porque eu quero falar de uma ciência sintrópica, eu quero falar de uma. Oi, Bom Roberto, dia, gente. daqui a pouco eu falo com você, tá? Tudo bem? Quero falar de uma ciência sintrópica. Eu quero falar de uma praxis sintrópica, eu quero falar de um modelo de gestão sintrópico, ou seja, eu quero falar daquilo que eu vou chamar de cultura sintrópica, que é a cultura do terceiro milênio, essa cultura que unifica as contribuições do Oriente e do Ocidente, e que só agora é possível a gente manifestar, embora isso tivesse sido elaborado no discurso do senhor Krishna para Arjuna na Bhagavad Gita. É disso que o senhor Krishna trata, da praxis sintrópica, que não era capaz, obviamente, de ser implementada e vivida na sua plenitude naquela época, que precisou passar em outras culturas por outros experimentos, como, por exemplo, vivido na pessoa do senhor Jesus, que é a materialização disso que a gente chama de praxis sintrópica, num certo sentido, né? Na medida em que ele busca essa compreensão amorosa do universo, né? Não no sentido do Senhor Jesus vivido pelas distintas religiões e seitas cristãs, mas no sentido originário, segundo as palavras dele, né? Quando ele dizia que a palavra dele não se afastava das escrituras. O médico quer dizer, senhor Papa, eu lhe peço desculpas. Eu vou duvidar, mas a minha dúvida, por favor, não entenda como herética, nem como fruto da presença do demônio no meu ouvido. É uma dúvida metódica, porque eu acredito que pelo método da dúvida eu vou chegar à verdade. É isso que eu quero mostrar para a sua santidade, né? Então, essa é a razão do discurso do mestre, é importante, porque ele mostra para a ciência que nasce, então, que é a dúvida e não a fé cega que te leva ao conhecimento. Então, por que que é a dúvida? O método científico, a gente sabe que vai ser elaborado depois a partir de Descartes e de Bacon, se funda nesse cuidado de checar todas as suas hipóteses, submeter a teste, validar os seus experimentos. Ou seja, se funda na dúvida. Mas como é que o Descartes prova para aquele ambiente medieval onde ele se encontrava que isso funciona? Ele fala: olha, meus amigos, eu posso duvidar da vida, posso duvidar até do que eu estou acordado. Pode ser que um Deus enganador tenha me iludido de tudo. Esse mundo todo pode ser falso, como Shankara vai afirmar, por isso que eu fiz o paralelo com Shankara. Mas, ó, duvidei, duvidei, duvidei, duvidei, duvidei, duvidei, duvidei. E não estou sendo herético, é só método. Por quê? Porque duvidando, eu chego à conclusão que tem uma coisa que eu não consigo duvidar. Eu tenho esse sentimento. Eu vou além do que a gente. Eu tenho esse sentimento aqui, ó, né, presente em mim, de que eu penso. Estou percebendo isso aqui. E se eu penso, eu existo. E isso é uma certeza indubitável, uma verdade científica que eu alcancei pelo método da dúvida. Então, o método da dúvida é que funda a ciência. Então, isso é Descartes. Então, minha passagem de Santo Agostinho até São Tomás é porque todos esses construíram o discurso da fé. Que Descartes passa um trator em cima. Graças a Deus. Agora, esse trator não foi bem passado. Por quê? Porque a partir de Descartes, com o iluminismo, você tem uma separação total entre aquilo que é do ambiente do espírito, que pertence à esfera do espírito, e aquilo que pertence à esfera da matéria. E essa dicotomia conveniente, promovida pela igreja para se salvaguardar e continuar existindo, é como se dissesse o seguinte: tá bom, tomei uma surra e perdi a briga, mas vamos fazer o seguinte: você cuida da matéria, que do espírito só falo eu. Então eu faço essa cisão radical que faz com que a partir daí seja tabu na ciência você trazer qualquer coisa de subjetivo. Você aposta na objetividade 100% de todas as coisas. O que é outra grande diferença, que como a gente já sabe. É tolice porque, com essa ciência, feita com esse acordo entre os iluministas e a igreja, né, essa ciência, ela nos faz progredir e avançar. Para onde? Para a beira do abismo. É o único lugar que a ciência me leva. Mais um pouquinho que eu avanço com essa ciência, e o planeta explode e acaba. Por quê? Porque falta essa ciência aquilo que Santo Agostinho, Santo Anselmo, São Tomás viram, que era verdadeiro, que não era para ser descartado, que é um certo olhar da subjetividade que é importante para me fazer compreender que todas as verdades são relativas, para me fazer compreender que não existe um método que ao longo dos milênios eu não vou ficar acumulando verdades definitivas. Pelo contrário, as novas verdades sempre vão mostrar que as anteriores eram provisórias. Então, não existe um método perfeito, como se passou a acreditar no iluminismo. Não? Todos os métodos são falhos, as quebras de paradigmas vão ocorrer sempre. Né? Então, ótimo. Então, Descartes estava errado, o Santo Anselmo estava errado, e a gente sabe que está nessa crise ambiental, mas já contamos a solução. Né? Tem essa coisa do olhar sintrópico, tem essa coisa que a ecologia profunda aponta, ou seja, que é de olhar para a ciência, levando em conta certos valores que são do espírito. Né? Então, como é que eu equaciono isso? Isso aí já está dado. Aí, como eu gosto, do mesmo jeito que eu chamei lá a antiga, o que sintetiza a filosofia antiga é o penso, conhece a ti mesmo, a medieval a fé como pressuposto do conhecimento, a filosofia moderna é o penso, logo existo. A filosofia pós-moderna, que começou com Freud, Jung, ainda não tem, pelo menos ela não sabe qual é o seu paradigma. Aí eu falei, eu acho que eu sei qual é esse paradigma que a filosofia moderna, a contemporânea, já começou a seguir, mas ainda não equacionou. É aquele que atende simultaneamente ao que queria Santo Anselmo e Descartes. Eu tenho que abrir mão do que havia de errado com a Igreja, mas não posso abrir mão do que ela disser. E do mesmo modo com Descartes. Eu tenho que abrir mão dessa crença dele de que a subjetividade resolve tudo e que levou a ciência mostrando esse equívoco, acreditar na objetividade 100%. Então, onde é que está essa ponte? Ah, está num terminho da Índia, um termo estranho, que eu chamei, não, eu identifiquei como Xaradá, porque Xaradá é, ao mesmo tempo, fé e confiança em si próprio, confiança interior. A mesma confiança, ou seja, esse ardor do coração, esse fervor do coração, então, essa é a mesma coisa que fez ferver o coração de um Galileu, né, para dar para ele coragem de dizer: a Terra gira em torno do Sol. E mesmo quando a Igreja o obriga a desmentir, no canto da boca, ele diz: mas que se move, se move. Ele nega, mas no canto da boca, essa convicção íntima que ele tinha não é fé. E também não é a aposta só no cogito. É uma coisa que tem essas duas dimensões, que é a Xaradá. Então, eu disse, olha, o Santo Anselmo, ele pôs lá, ele viu o galo cantar, só não sabe aonde, igualmente Descartes. Se eu pegar a expressão de Santo Anselmo, que pretendia dar conta de como chegar ao conhecimento e trocar fidas, que a razão, né, passou um trator em cima do entendimento da fé, e puser ali Xaradá, diferentemente da Fides, Xaradá nunca está em contradição com a razão. A Fides pode, tanto que ela se define assim, né? É aquilo que eu acredito, mesmo na ausência de motivos racionais para tal. Isso é o que é a fé, né? É aquilo que eu acredito, mesmo na ausência de motivos racionais para tal. E Xaradá, o que é? Xaradá, quem trata disso muito bem, é o senhor Buda, inclusive. Né? Tem um texto mal traduzido e muito criticado, porque ele não é fiel ali às palavras do Sutra, mas que ele dá a ideia, que é muito rica e verdadeira. Então, eu vou ficar com essa tradução leviana, mas que tem um quê de verdade, na intenção do senhor Buda ao dizer aquelas palavras, né? Que os escolas lá criticam. Mas aí tem um texto, não vou me lembrar qual agora, em algum lugar eu mencionei ele, onde o senhor Buda diria alguma coisa próxima disso que eu vou dizer. Não acredite em alguma coisa, simplesmente porque você ouviu falar. Não acredite em alguma coisa, simplesmente porque está escrito na escritura sagrada de alguma tradição. Não acredite em alguma coisa, nem mesmo porque eu falei. Somente dê crédito e veracidade a alguma coisa quando você sentir isso no profundo do teu coração. Você sente ferver o teu coração. Essa verdade você pode aceitar, porque é melhor eu rejeitar 99 verdades que eu ainda não consigo aceitar, do que aceitar pela fé cega uma única coisa como verdadeira e que é falsa. Então, eu rejeito 99 falsas, mas não aceito nenhuma que seja. Rejeito 99 verdadeiras, mas como método, não correr o risco de aceitar nenhuma falsa. Isso é charadá. Ou seja, só quando o meu coração ferve, eu posso estar me aproximando da verdade. Mesmo que essa aproximação seja relativa, provisória e incompleta. Onde é que está a crítica desse método? Para encerrar e abrir para as pessoas. Né? Eu tenho que chegar aqui na contemporaneidade a Gandhi e ao seu assassino. Para mostrar como isso ainda é problemático, quem está elaborando tudo isso. Né? Quando perguntaram para Gandhi, né, como é que ele se aproximava da verdade, né, ele dizia, seguindo o seu coração, de acordo com a doutrina do coração. Né? A doutrina que o cristianismo vai chamar de Sagrado Coração, de Jesus, de Maria, o Senhor Buda vai chamar doutrina do coração. Gandhi dizia isso. Tem um problema com essa afirmação? Imenso. É falha essa afirmação? Em grande parte é. Por quê? Porque quando você pergunta para o assassino de Gandhi o que que o motivou a matar Gandhi, ele diz: eu fui guiado pelo meu coração. Então, qual a diferença entre o assassino de Gandhi e Gandhi? Gandhi sabia o que é ser guiado pelo coração. E esse assassino não. E como é que eu começo a desconfiar? Começo a perceber como é que eu me afasto do entendimento desse assassino e me aproximo do entendimento de Gandhi? Quando eu sou movido pelo amor. E cada vez que eu me movo a partir daí, eu aumento essa confiança em mim mesmo, essa intuição que me aponta o caminho verdadeiro. Então, essa intuição é um processo relativo e nunca, jamais, em tempo algum, garantido que me vai dar a verdade de imediato, mas que me dá uma probabilidade progressivamente maior de estar com a verdade. Então, que a probabilidade de um homem bom como Gandhi de estar com a verdade é maior do que de um homem mau movido pelo ódio. Daí, né, que eu posso diferenciar entre a motivação de um fanático, fundamentalista, religioso, que se torna um homem bomba. Ele se tornou homem bomba acreditando nesse coração. Só que o que o move é o ódio pelo outro, por aquilo que ele quer destruir. Enquanto que no esse coração só é verdadeiro, por isso que eu falei do exemplo paradigmático de Jesus, porque o que o move é o amor. Então, essa instância do amor, que é a instância que põe ordem em todas as coisas, é uma instância sintrópica, que mostra que o universo é regido pelas categorias da ordem e do amor, tanto assim que você vai pegar pesquisadores como Antônio Nobre, Maturana, começa a falar de uma espécie de altruísmo biológico que existe entre as espécies. Então, essa categoria é que precisa ser contemplada na ciência do terceiro milênio, como já é, por exemplo, pela ecologia profunda, né? E ela só é possível quando eu entendo que a ciência desse novo milênio ela atende a esse paradigma que eu arrisco dizer que pode ser expresso como Shraddha, Keres, intelecto. Eu digo que é o paradigma pós-moderno, porque ele é sintrópico. Do mesmo jeito que a agricultura sintrópica funciona para a agricultura, que, aliás, foi o exemplo que o senhor Buda tomou, quando o senhor Buda foi tratar da meditação, que é aquilo que faz desenvolver em nós o olhar sintrópico, é pela meditação. Quando o senhor Buda foi tratar disso, ele tomou como exemplo a agricultura. Então, olha que interessante como agricultura sintrópica, de fato, é próximo de cultura sintrópica, desde o senhor Buda. Porque o senhor Buda usou a expressão bhavana, que significa cultivo da mente. Então, ele dizia, do mesmo modo que na terra eu posso ali cultivar as boas sementes, na terra da minha mente eu posso fazer isso. Daí você tem, por exemplo, que ele chamou de metta-bhavana, que é essa meditação amorosa e compassiva que te leva a perceber a beleza e o sagrado do mundo, o sagrado do mundo, que escapa à ciência careta do século XX, essa ciência que não entra o espírito, essa ciência que qualquer máquina atende à sua lógica. Você põe isso na inteligência artificial, lá na cibernética, né? O que escapa a todo esse mecanismo dessa lógica, dessa ciência, é aquilo que só o ser vivo tem e que nenhuma máquina vai ser capaz de reproduzir, que é o sentimento intuitivo, que é a Shalada, esse componente amoroso. Nenhuma máquina faz isso. Não adianta inventar robô e achar que você vai dar um sopro nele e que ele vai virar um robô vivo. Não adianta. Falta ali a presença do Espírito, que é a contribuição de Shalada. Então, isso recupera todo o nosso conhecimento cultural, todo o nosso conhecimento religioso, toda a nossa tradição mitológica, de todas as tradições, mostrando a verdade relativa de cada uma delas. E que nesse momento de agora, que é um movimento sintrópico, eu posso pensar nisso. Porque sintropia é isso. É você trazer ordem. Até a agricultura sintrópica mostra isso, né? Quando você tem esse cuidado, esse zelo, que você olha para as coisas como sagradas. O rio é sagrado, o ar que respiramos é sagrado, as florestas são sagradas, existem os guardiões da floresta. Os índios percebem isso muito bem, porque não perderam essa dimensão que o homem civilizado percebeu quando apostou 100% nessa visão que o distancia do espírito. Então, a sintropia, qualquer definição de sintropia, vai mostrar isso, que ela fala de ordem, de organização, de integração holística, sistêmica da realidade. Então, falei demais. Desculpa, porque é o primeiro dia, é o primeiro encontro, né? Mas era para introduzir. Os próximos encontros, obviamente, não serão assim, né? Mas é para mostrar que a ideia desse grupo, ela se dá em torno dessa ideia de cultura sintrópica. Tem vários olhares. Gestão sintrópica. Eu arrisco dizer que é o que a Cássia está experimentando na UFRJ. Né? Filosofia sintrópica. Eu arrisco dizer que é isso que eu faço. Praxis sintrópica. Eu arrisco dizer que foi isso que eu aprendi com Francisco, que é o que me fez pensar sobre todas essas questões. É o segredo de tudo, que é a revelação de Krishna na Gita. Então, ciência sintrópica é essa ciência que leva em conta o sagrado de todas as coisas. Então, tem um filminho que parece bobo, eu gosto muito dele, mas ele é tão bobo, porque ele é profundo e, ao mesmo tempo, pode ser ofensivo a uma visão mais conservadora do mundo, né? Que ele foi banido. Você quase não acha. Mas eu consegui baixar esse filme e subir lá para aquela biblioteca, sei lá como é que chama essa cena. Acho que, não, é americana, é Gutenberg, que chama aquela biblioteca onde você pode pôr tudo de graça. Não conheço, não É. Depois eu conheço. passo o link. Mas eu subi um filmezinho para lá, que chama lá Belle Verde. Isso, ou seja, que fala, é uma gozação. Uma mulher, uma das primeiras mulheres diretoras, lá nos anos 70, que fez um filmezinho com os extraterrestres que vivem nesse lugar, e de vez em quando algum deles tem uma missão horrorosa, que é de ter que descer aqui desse planeta, no meio desses primatas, para vir aqui. E aí a pessoa vem, cai aqui e fica chocada com essa desconexão do sagrado desses primitivos que aqui habitam. Então, o filme é rico para mim, por isso, a qualquer hora eu compartilho. É a bela deles, é La Belle Verde. É a beleza do verde, é uma coisa assim, porque eles são totalmente os prenúncios do ambientalismo. E aí ela cai, só que ela é tão assim, é gozadora, que as coisas mais simples, como por exemplo, sei lá, a mulher grávida, amamentar, a água, né? Ela vê uma fonte assim na cidade, lá, iluminando ali uma, sei lá, praça do centro de Nova York, por exemplo, né? Ninguém nem percebe. Ah, água! Aí ela vai e entra. Então é claro que vão achar que ela é louca, retira ela de lá. Só que não é ela é louca, ela está só simplesmente uns 1.000 anos na frente daquele modo de pensar Ela que é isso. fazia a conexão ela na Terra, ela fazia conexão com as pessoas do planeta dela, É, quando pondo os pés na água. punha o pé na água, entrava em contato com o sagrado. Mas o que eu gostei desse filme é que ela fazia as pessoas dizerem tudo o que estavam pensando. De verdade, De ser verdade. honesto. Aquela Então, pessoa pensando um monte de bobagem, eles falavam todas as bobagens que. aquelas hipocrisias que você mantém, às vezes, a aparência de um ambiente de emprego. Né? Então, sei lá, estou aqui, essa. Aí ele falou, não, na verdade eu estou aqui para ganhar dinheiro, só que é um lixo que eu faço, é um lixo, esse produto é um lixo, mas eu preciso ganhar dinheiro. Aí mostra isso acontecendo assim. Ou seja, lá começa a mostrar a importância da coerência entre o discurso e a prática, que é outra chave dessa visão sintrópica do mundo. A gente se atente na vida, né? Que é isso que mostra. Mas pronto. Então, a primeira vez só que é assim, as outras cada um, né? Então, terminei a minha parte, era a apresentação só do projeto por hoje, lembrando que nesse mesmo sentido, eu estou tentando mesmo dar uma. Talvez eu esteja errado, vai dentro desse mesmo movimento. Eu não tenho certeza que é o caminho certo. Eu já fiz um caminho totalmente errado quando tentei, em 2012, montar um projetinho e montei lá em São Paulo. E aquilo tava, e eu entendi depois que estava errado. Francisco me fez, falou, você já fez essa pergunta? Que eu não tinha feito, no caso, né? Falou, você fez esse projeto aí para provar que você conseguia, para satisfazer o teu ego, a tua vaidade, exatamente que você está afastado de todo o ambiente profissional e corporativo, era só para você provar que podia. Ou você via algum sentido nisso se harmonizando sintropicamente dentro do grande plano universal para esse momento? Por isso nunca me passou pela cabeça. Eu acho que eu queria mesmo vencer os meus traumas e parecia que esse era um caminho. Então, no futuro, se você for fazer qualquer iniciativa, lembre sempre de perguntar se esse teu gesto está em sintonia com a vontade cósmica. Se isso que você faz contribui. Tá? Então, dentro desse sentido, sem ter certeza que eu tenho a resposta certa, eu resolvi arriscar criar um instituto de educação cultura sintrópica. Criar da onde? Se eu não tenho nem dinheiro, nem terreno, nem nada. Criar no campo das ideias, com outras pessoas que compram essa ideia, ou seja, algum sócio, posso depois pôr algum dinheiro, e por isso é que eu propus aquele primeiro evento, que é para testar, eu quero testar se isso é verdadeiro ou não. Então, por isso que no dia 9 e 10 de setembro, que é quando se comemora, de fato, os 100 anos da vinda do discurso de Vivekananda ao Ocidente, ou seja, do início da fusão do pensamento Oriente e Ocidente, com o impacto que ele teve no dia 13 de setembro, no Parlamento das Religiões, né? Ou seja, então esse evento coincide, por acaso, na verdade, coincide com esses 100 anos, que para mim, então, é um grande marco, que é o início do entendimento dessa trajetória sintrópica, né? Que é quando o Oriente se junta ao Ocidente para que, juntos, né, unificados, você possa dar início a essa cultura sintrópica. Então, eu mapeio isso, esse movimento real de manifestação, ali com a vinda de Vivekananda. Embora a gente tenha se iniciado lá na Gita, e no Ocidente com os santos, e depois com os filósofos e tudo mais. Mas na praxis, isso começa com Vivekananda. Então, com o Neo-Vedanta. Por isso que eu digo que isso que a gente faz, nessa busca do puro yoga, do Shuddha yoga, é apostar que o yoga que a gente tem que encontrar no Brasil não é o yoga de ninguém querer se tornar um neo-hindu, nem um hindu. Ninguém quer se converter à religião de ninguém. Mas essa é a ideia de aproveitar essas categorias na busca do Shuddha Yoga, entendido Shuddha Yoga como a essência mais pura do yoga, que unifica todas as formas, que Sri Aurobindo procurou dar forma no seu yoga integral, que o Gandhi procurou a sua moda mostrar que Oriente e Ocidente tinham que estar mais próximo quando foi estudar na Inglaterra e frequentava lá o círculo das senhoras cristãs e tudo mais, né? Então é essa a ideia. Os próximos encontros eu não falo e a gente vai. Não falo tanto, pelo menos, né? E a gente vai construindo esse diálogo, que cada um de nós. Você falou tão bem, tão maravilhoso, Rubens. Tem que continuar. Não, mas todos nós temos lugar e palavra, porque sem vocês, né, eu estaria ainda preso em 2007, quando eu defendi a tese lá, e era só uma tese sobre a Bhagavad Gita. Não está. Está gravando. Agora vai, depois que dá aquele ok que ele falou, não para mais de gravar. Então, eu acho que pelo movimento de hoje, pelo menos eu quero perguntar para a Ani se ela quer tomar a palavra só para dar início a isso. Ana Márcia, deixa eu dar uma pergunta. Tem várias coisas. Tem sobre o que você falou, porque tem essa nossa egrégora aqui, ela tem representatividade de filosofias e pensamentos, né? Então, dentro aqui, eu e Fernando somos judeus. Tá? Fernando, essa aí você não esperava. Que são, eu acho que quando a gente está com pessoas com filosofias ou culturas, melhor, culturas tão distintas, a gente consegue fazer uma sintropia, que é esse conjunto, uma harmonização desse conjunto de filosofias de pensamento. Então, por isso que eu acho, vai, desse grupo de estudo. Eu tenho, Fernando, eu escrevi um texto e ele começou, eu pensando exatamente como o Fernando, sobre entropia. Então, eu só vou pegar o primeiro parágrafo, depois eu vou entregar realmente para o Rubens, para ele ler e ver como é que isso pode ser aproveitado para as nossas próximas reuniões, que eu fiz uma determinada sistematização. Tá? Então, o primeiro parágrafo é assim: o sintropismo é um conceito que se opõe à entropia, primeiro, representando a tendência de sistemas naturais a evoluírem para níveis crescentes de ordem e complexidade. Claro, Tá? perfeitamente. Então, enquanto a entropia desorganiza, na natureza existe uma tendência de você organizar, que é o contrário. Mas como que isso se organiza? Se organiza através de todos os elementos dela, de alguma forma, colaborando para um equilíbrio. Só que nessa tua fala, eu acho que ficou assim, um assunto que nem está aqui, mas que me ocorreu, que o Darwin, a filosofia do Darwin, para esses milhões de seres que vivem nesta sintropia da natureza, até numa floresta intocável, né? E existem aqueles milhões, isso é feito, foi organizado pelo acaso e a necessidade. Então, é tudo muito bonito quando a gente fala que vem do coração, que a gente fala nessa procura espiritual. Só que esta organização sintrópica, ela vem quando fala o acaso. O que é o acaso? Os raios de sol provocaram mutações. Alguns organismos sucumbem e outros sobrevivem. É assim que é a teoria da evolução do Darwin. E sobrevivem por quê? Sobrevivem porque eles disputam. Não é porque eles gostam um do outro. Existe, sim, afeto dentro de uma família. Você vê os macacos, comportamentos das umas, seja lá como for. Mas disputam o quê? Disputam água. Disputam alimentos. E nisso, uns matam os outros. E os mais fracos, que não são agressivos, sucumbem. Tá? Então, eu senti um pouco de falta disso dentro desse contexto, porque é uma teoria importante. Agora, essa organização, olha, no contexto da agricultura, a cultura sintrópica busca imitar os padrões de diversidade e interconexão presentes nos ecossistemas naturais, promovendo uma abordagem regenerativa e sustentável, que é sobre isso que você está querendo trabalhar nessa, que a gente está precisando, né? Você. Dizer, a monocultura é a cultura da destruição. Da destruição, pois é. Então, nós temos que, seja nos empresários, no empreendedorismo, a gente tem que mudar essa cultura, porque eu estive no Pantanal, voltei semana passada no Pantanal. Teve aquele fogo no Pantanal, que foi em 2019, 2020. Foram dois meses incendiando. Aí a gente sabe, aprende na química quais são os elementos que fazem surgir o fogo. Pode ser provocado, pode ser uma fagulha, e podem ser raios, que aí você é provocado por raios, não foi? Teoricamente, ele não botou uma fagulha, um vidro que está ali jogado, que tem todas as formas. Mas o raio, com esse tempo seco, a gente está num país que é o local que hoje em dia está dizendo que está com maior abundância de raios. Então, isso não era assim, porque ficou seco. Ficou seco. E tem a ver com a Amazônia, com a queima da Amazônia. E tem a ver, que aí eu vou catucar meu químico de plantão ali, uma coisa péssima que eu vi lá, que esse incêndio, porque eu e o Bola já trabalhamos que para você ter um incêndio, para ter um fogo, você tem que ter o triângulo do fogo, você tem que ter o combustível e você tem que ter o componente que é o oxigênio. Se você abafar, você abafou. Pois lá no Pantanal, se a gente não vê essa sintropia no Pantanal, o que aconteceu? Começava um incêndio, começou aqui. Eles não conseguiam apagar, porque daqui a pouco o incêndio, inexplicavelmente, estava lá. E ninguém botou fogo lá. Como é que eles estavam tentando apagar aqui e o fogo chegou lá? Ele não se alastrou para que chegasse lá. Não se alastrou, tinha que eles estavam fazendo barreiras. Como chegou lá. Pois você quer saber, a árvore, ela quando queima, ela incendeia e vai até a raiz. Existe uma camada de folhas secas que foi interna. Que é até... É, é tufo, é calama. Tudo é formado por camadas. Só que essa questão, olha que coisa grave, olha que coisa grave, tá? Que o bombeiro não consegue apagar. Então, essa quantidade de folha que cai toda a época da seca, lá, cai. E como eles estão fazendo mineração, como tem um Pantanal, uma cuia. É. Tá? Então, a água, na hora que ela escoa, ela traz toda a terra e acaba que cobre aquela camada seca de combustível. Então, sai queimando, formando uma lava. Uma lava que sai, vai se propagando. E vai se propagando pela raiz, vai se propagando. Pá, pá, pá, longe, pá, pá, pá. Como uma lava vulcânica, que nem os bombeiros não vêm, porque nem com drone, nem com tecnologia. Está encoberta. Está encoberta. Está encoberta. Aí eu comecei, eu quando voltei de lá, eu fiquei muito impactada com isso e comecei até a procurar sobre... Não, causas não, como apagar. Eu sou uma pessoa mais objetiva, né? Como é que ajuda a química? Porque isso é química pura, porque o resto pode ser ecologia, biologia, pode ser tudo. Mas esse assunto é pura química. Como você vai apagar um fogo que não está sendo abastecido pelo oxigênio, ele está sendo mantido pelo calor. Só resfriamento. Ah, você chegou no ponto. Aí o que aconteceu? Essas situações, elas ocorreram exatamente nos locais onde os agricultores estavam usando o lençol freático, que na sintropia estaria refrigerando para isso não acontecer. Então, o lençol freático desceu. Não tem, no momento, nenhuma perspectiva dentro de tudo que eu vi. Mas aí eu fico assim, muito abalada. Aí, quer dizer, o resultado seria uma desertificação? Você tem que cair, isso está pior, porque essas chuvas que caem ali, que quando na época das chuvas, que formam o pântano, elas vêm da Amazônia. E a Amazônia aconteceu o que aconteceu. Teoricamente, é irreversível essa situação. Então, é tudo muito grave. E aonde que eu quero chegar? Além de ter passado o problema para você e agora você... eu quero chegar que aquele tipo de agricultura que eles estão botando soja direta ali lá... A gente... Está no momento que a gente está no momento que precisa mudar os empresários. Eu entendo o que você está besteira falando. E isso está no momento, realmente, esse tipo de financiamento, ESG, né, ESG, que leva em consideração a gestão, o ambiente, a sustentabilidade, ESG. Environment, Sustainability e Governance. Né? Isso Todas as empresas, inclusive a Petrobras, todas as empresas, estão começando a investir em energias limpas, começando. Eu pergunto, deixa eu ligar o fone. Mas enquanto a mentalidade não, e eu acho que a universidade tem esse papel, né, porque tem coisas que só a universidade vai poder resolver. Esse tipo de problema que eu citei, só a universidade vai poder resolver. Não é o ensino fundamental, o médio. Então, tem certas coisas que são para a universidade, tem certas coisas que são as próximas gerações que vão já vir com uma outra... E outra coisa que eu vi foi que essa cuia, esse incêndio, você, em determinados locais, o incêndio que aconteceu em 2020... Você não olha o horizonte que as partículas não conseguem sair dali. Elas ficam estacionadas. Ficam estacionadas, você não vê o horizonte. É muito grave, não é? A gente não pode desconhecer ou não tratar. Mas aí vem essas questões que a sintropia tem que levar em consideração. Todos os elementos, os empresários, os movimentos sociais, os brancos, os negros, os índios. Isso falando dos seres humanos. É um movimento cultural. É um movimento cultural que tem que levar em conta toda a educação também. Então, nesse sentido, e eu não sei ainda como que... A Ana Márcia falou uma coisa que é onde está a minha pergunta. Como é que a gente... Qual é o objetivo? Eu, para mim, no mundo que estudo, ele tem que ter um registro. Tem que ter um registro. Vou criar um lugarzinho só para deixar nossas coisas e compartilhar com o grupo. Não é só compartilhar. Tem que haver... Você, o teu papel já, que é... Facilitador. De facilitador. Você tem um papel de naquela reunião quais foram as ideias, os conflitos que surgiram. Porque eu não vou... Essa questão da dúvida, essa que eu acho que é por onde a gente caminha, o território avança, evolui, ela tem que... Eu não senti naquela reunião. Não que eu acho que tem que controlar a reunião. Ela tem que caminhar. Ela tem, cada um tem que se colocar e ver como é que aquilo bateu. É uma coerência. Mas cada reunião, ela precisa, não é uma conclusão, não vou dizer que é uma conclusão, mas é o sentido que aquilo fez naquele dia. E eu, quando fiz esse esforço de sistematizar aqui, que eu comecei com a agricultura sintrópica, que aí, na agricultura, a gente encontra bibliografia. Mas a questão de cultura sintrópica, eu tentei... Só se aqui, nós produzimos. Já estou acolhendo. Não, então, se a gente vai ajudar nesse grupo a trazer esses elementos para formar os textos para a cultura sintrópica, eu organizei, sistematizei aqui em vários... Olha, isso me deu muito trabalho. Mas eu escrevi a praxis sintrópica, é a aplicação prática dessa filosofia da agricultura. Tá? Uhum. Você vai falar da FEB, e eu não tenho elemento, mas da agricultura como bioquímica eu consigo ver. Tá? Ela envolve a observação cuidadosa do ambiente. Que ambiente é esse aqui? Outro, todos os ambientes. Né? A adaptação das condições locais e a contínua evolução das práticas, aqui no caso agrícola, com base nos princípios da sintropia. Então, É, esse é o princípio. E aí, como é que você trabalha isso? Eu só sei trabalhar com a ciência. A universidade faz, você estabelece tópicos para poder depois você organizar aquilo dentro. Então, essa foi, vamos dizer, a tentativa de também é uma coisa de duas páginas, tá? Duas páginas, um tratado. Eu não queria nem ler, nem trazer isso aqui, porque eu acho que tem que passar pelo Rubens. Você, como facilitador, tá bom. Você tem que ver em que momento você vai aproveitar isso. E eu te ofereço isso para o teu blog. Legal. Entendeu? Vai para lá, com certeza. Quando você achar e da maneira que você achar, que você pode até desenvolver cada tópico. Que bom. Você desenvolver. Então, é isso. Eu tenho a dizer que eu estou feliz da gente estar retornando aqui. Me faz falta esse exercício filosófico da vida. Estou querendo uma andorinha num pós-verão. Eu acho que cada um de nós vai levar para o seu ambiente um pouco disso que a gente está trabalhando, que não é simples, é muito complexo. E só pode ser feito assim, com muitas pessoas, que eu não sei quantas, aquelas que quiserem, ou que puderem, né? Porque é domingo, de manhã, as pessoas têm suas famílias, suas reuniões. Então, quem puder, mas eu acho que todo mundo tem o que aportar, e cada visão, eu sinto falta da Valesca, né? A Valesca é uma pessoa que me estimula, que às vezes eu também estou nessa de decades, do método, tudo. Ela vai embora, né? E a Valesca chega e fala assim, ela fala uma coisa que os católicos falam muito. Deus me deu um sinal. Porque você está sempre procurando... revelação do Espírito Santo. Mas a Valesca, ela fala para eu observar, porque às vezes eu estou fixada naquelas coisas e ela me traz assim, se Deus me deu um sinal, é simplesmente para eu observar mais o ambiente. Como aquilo está se sentindo. Eu abri. Se é apenas uma nuvem negra na tua cabeça. E você, então, olha o que é que está mais favorável. Porque, realmente, eu sei que a Cássia, ela é praticante até, que quando a pessoa não está conseguindo ouvir, não está conseguindo entender, não adianta insistir. Então, não há discurso, né, Cássia, que faça alguém mudar uma ideia, principalmente na universidade. Porque as pessoas já querem brilhar e elas não estão acostumadas a trabalhar de forma sintrópica. E a gente precisa trabalhar. E a minha referência, quando eu escrevi isso aqui, de sociedade sintrópica, foi Israel. Porque em Israel, ninguém faz nada sozinho. Não existe nada que é de uma pessoa. É tudo feito em colaboração. Então, eles estimulam muito a ver a colaboração, a troca, é tudo como se fosse um corpo de balé. Todo mundo sincronizado, trabalhando aquilo, o outro trabalhando aquilo. E é um modelo bastante diversificado, porque ali você tem todas as culturas, todas as religiões, porque Israel é o berço de todas as religiões, todos disputam território, todos se colocam e existe uma centropia ali, porque todos são representados no Knesset, no parlamento. Isso é que é centropia. Mas estão querendo acabar, né? Estão querendo acabar justamente com isso, Israel, né? Mas olha o desequilíbrio. Olha os milhões de pessoas que foram às ruas. Sim, entendeu? Sim, mas é que existe uma ideia, mas existem outras. E aquilo só se pode garantir que Israel vão dar uma solução, que não é só isso e não é só aquilo, que é o pensamento, que é uma coisa que ele evolui, ele dá um salto quântico, quando não é isso e não é aquilo. Bom, eu já também, que nem o Rubens, fui... Fernando, quer falar? Não, quando você pensa na analogia, entre a verdade absoluta, não existe uma verdade absoluta. Né? Não, não existe, só não tenho acesso ainda. Ah, tá. E você fez a analogia do Gandhi com o assassino dele, né? E que um foi movido pelo ódio, e o outro, porque o coração dele ferveu e do Gandhi ferveu pelo amor. Isso é a nossa ótica. Porque o homem bomba, por exemplo, para ele, ele está fazendo bem. Para ele, ele vai matar um monte de gente, vai ser recebido com não sei quantas vidas, é aquela coisa. Então, assim, uma pessoa que cometa uma eutanásia também, ela não está fazendo aquilo ali movida pelo ódio, ela está fazendo pelo amor. Eutanásia é pelo amor, com certeza. Não, mas a gente julgar o que é amor, o que é ódio, depende do observador. Bem lembrado. Né? Então, a gente não tem acesso ao coração das pessoas. Exatamente. E a coisa de você contestar, acho que era um filósofo, tinha aquele Paul Ricoeur, o Maître de la Suspicion, Maître da Suspeita. É o Darwin, o Nietzsche, o Freud e o Marx. Entendeu? Te agradeço muito. São os mestres da suspeita, eles contestavam. Né? Tem a ver com o que você está falando isso aí. Perfeitamente. Vou dar um exemplo, como eu entendo, você pega por exemplo. A gente às vezes demoniza um povo, uma cultura, não? Então, por exemplo, o Irã está demonizando. Né? Nós recebemos em casa duas vezes iranianos sem nunca ter visto antes na vida. A primeira vez, eles desceram no aeroporto, não tinham para onde ir. A gente sente, tem uma intuição, falando, é iraniano, tem todo um problema com uma tradição de... preconceito. É. Mas eu sei que eu posso receber esses iranianos. Eu fiquei muito surpreso com a trilogia. Como é que foi? Assim, bem arriscado. É, nós recebemos e até hoje eles são gratos a nós. Por quê? Porque quem caminha pelo coração aprende a identificar o coração. Então, quando é claro que tudo isso é porcentagem, é possibilidade. Mas quando a gente olhou a eles, né, e a necessidade de estar se apresentando do universo, a gente precisa acolher essas pessoas necessitadas, é só. Não precisa entender. Foi enganado. Chegaram no Rio de Janeiro, no aeroporto, foram enganados, deram todo o dinheiro deles, dizendo que ia chegar aqui até apartamento, que não sei o que lá, que era tudo pago pela universidade. Chegou no aeroporto, não tinha ninguém para receber eles, não tinha tostão nem para onde ir. Como é que eles entraram em contato com você? Pela Cássia. Eles fizeram duas meninas. Não, foi uma que foi enganada. Não, usaram isso para enganar. Com dinheiro. Eles tinham cumprido com a universidade. Foram assim, olha lá, os iranianos, vamos acolher. Não, mas só para fechar o exemplo que o Fernando está dizendo, né? É que isso é uma coisa que a gente desenvolve aos poucos. Por exemplo, se chegar aqui em casa agora um assassino, né? Pode ser uma linguagem delicada e tudo mais. Ele pode enganar algumas pessoas e não outras. Mas à medida que você caminha pelo caminho que você acredita que é do bem, você crescentemente vai deixando de ser ingênuo. Tanto que essa ideia de que qualquer um engana a pessoa boa, que você tem com os protestantes, por exemplo, é uma ideia tola. Né? Porque a pessoa que é boa de verdade é aquela que nunca se deixa enganar. Porque exatamente por ela ter luz no coração e ser boa, ela vê a bondade do outro. Então, sempre que alguém vem com uma proposta de pseudo-caridade, estou com a minha instituição aqui, faz um depósito aqui nessa conta da minha igreja, você percebe na hora isso. Porque você olha de coração a coração. Agora, tem erro aí? É claro que tem, né? Mas isso é uma coisa que você desenvolve no tempo, cada vez mais, até levar a Jesus, sei lá, falar, tem um aqui que vai me trair. Né? Já está vendo o coração. Antes, e ninguém via ainda. Né? Mas são, agora, é complicado, você não pode usar isso porque isso é subjetivo, você tem toda a razão. E todo mundo se engana. Por isso, esse é o jogo, não é? Esse é o segredo do jogo. Você está caminhando por uma área que ninguém é perfeito e todo mundo se engana. E o teu único critério, por isso que eu falei que é o critério sintrópico dado, no caso, por Xeradá. E que eu falei que os Quakers têm isso um pouco. Porque se eu estou sentindo ferver o meu coração pelo bem, aquilo que eu estou enxergando é bom. Então, se eu olho... É óbvio, sempre. Por isso que é sempre relativo a verdade, né? Agora, essa possibilidade, como é que você tem confirmação de estar no bom caminho? A vida no teu entorno vai se organizando sintropicamente. Então, é sobre a minha ótica. Mas como é que eu posso validar a minha ótica? Eu valido a minha ótica se no meu entorno eu estou produzindo coisas que estão organizando sintropicamente a realidade. Se a minha família, com todos os problemas, ela, com a nossa interferência, ela melhora ou piora. Se os teus vizinhos, com essa tua proximidade, você está contribuindo para melhora ou piora. Ou seja, é isso, só isso que eu tenho, mais nada além disso. E eu posso errar assim, né? Claro que sim, sempre vai chegar uma pessoa aqui que é crítica de tudo que nós fazemos. Chegou outro dia num restaurante, a pessoa foi daquela estátua lá e quebrou o negócio. Falou, isso aqui é a casa do demônio. E não só ela, como que a gente passou a se comportar assim lá mesmo. Tanto que eu tive que encerrar a experiência. Então, mas é possível. Você ia contar um negócio dos meninos que chegaram. Não, eles não foram enganados tipo brasileiros, sabe? Foi um iraniano que veio antes da UFMG que enganou a foi lá do Irã. Cobrou 5 mil dólares, porque a universidade era paga. E ele que começou a se comunicar comigo como se fosse aluna. A gente descobriu isso, o Rubens acabou descobrindo depois, porque eu até falei com o Rubens, né? Porque era uma pessoa assim, bem. A fala dela muito agressiva. Aí quando a Leila vinha para cá, ela fez a seleção, ela fez a prova, tudo mais. Tem que fazer a prova internacional lá na Química. Eu falei para o Rubens, olha, eu não sei como ela é, porque das 11 meses era muito agressiva. Mas não era agressiva, era um rapaz. Mas era agressiva no e-mail. Que positivo. E aí, depois de um tempo, a gente percebeu que ela estava triste. Não, a gente acolheu, porque eu nem sabia, na época que a gente acolheu, nem sabia que ela tinha sido dito a ela que enganado. Tinha um alojamento, que os cursos todos eram. A gente acolheu sem saber de nada, só pela intuição. Ela não falava português. Então a gente acolheu. Depois eu comecei a procurar nos espaços. Às vezes ela falava, mas não tem na universidade. Ah, na universidade só tem com a graduação. Ainda tem falta. Aí que ela foi caindo a ficha. Um dia ela estava muito triste. O Rubens foi visitá-la. Que a gente encontrou o apartamento depois de um tempo. Eles ficaram em casa mais de um mês, né? Aí contou uma coisinha, eu liguei todos os pontos. Eu estava preocupadíssima. Eu até falei com o Meu Deus, no Irã não tinha e-mail, tinha... Claro. Aqui, abrindo a primeira direita no Irã, eu falei, mas como você é uma universidade gratuita? O professor, a gente não tinha acesso à parte. Porque tem esse problema, né? Sobre o Brasil. E depois... A outra iraniana que ficou em casa foi porque ela está na Dinamarca agora com o marido. Ela foi fã do Brasil, foi minha aluna doutorada. Mas ela foi para o filho em casa porque não tinha para onde ir, quando o marido conseguiu. Não, problema mais. Começou a ter deficiência de bolsa aqui. Ela ficou 2 meses em casa com o marido. O Irã é uma cultura muito rica. Tem, mas tem atualmente com essa dificuldade, né, da comunicação. Assim. É, eles falam peça. Então, isso vale, por exemplo, que vou dar um exemplo oposto. Agora, para mim, é mais importante. Eu falei de uma pessoa boa, né? Você identifica. Agora, eu vou falar de um canalha. Você identifica na hora. Pode ter um bico doce que vai até onde vai. Né? Ligado em casa para dar aquele golpe do banco. E tá tendo a conversa. De cartão? É. Eu passei na sala, falei, desliga que é golpe. Desliga que é golpe. E era golpe, né? Era golpe. A pessoa já estava na porta de casa para pegar o cartão. Para esperar para fosse entregar. É. Falei, desliga que é golpe. Como é que você identifica isso? Ah, porque enganou a pessoa. É como se dissesse, se você está atento, se você exercita esse teu sentimento intuitivo... Coisa, né, porque assim, esses golpistas também, quando eles pesquisam bem, eles vão atingir pessoas que, de alguma forma, estão passando um momento... Claro, não tem dúvida. Vulnerável. Eu acabei de ser enganado por um advogado. Eu também, isso também é normal. R$5.000, o cara nem era advogado. Então. E sabe quem me recomendou? Foi um super amigo meu, que eu conheço desde criança, tá? Então. E que o enganou. Ele fez um trabalhozinho de despachante, se falou, se disse advogado, esse amigo meu me recomendou, eu paguei, pá, R$5.000, e aí você descobriu que ele não era advogado. Aí eu a Maria, contratar o tá banheiro, Bona. É à direita, né? Não, a Maria está lá. Está lá, Maria. É, só espera ela voltar. Então, assim, quer ir no outro, lá no fundo? Não, tendo... deixa. Não, é? Você consegue esperar, amor? Não tem o outro lá no fundo. Tem lá? A Maria foi lá. Deixa eu só colocar uma coisinha, Rubens, porque eu tenho que ir também embora, que eu tenho que fazer almoço. Espera um minutinho, deixa eu... Só para gente... Não, você falou naquela pessoa que... Você falou numa filósofa que queria ter anotado antes de você ir embora, eu esqueci. Maria, não sei o que. Ah, tá. Tá. Maria Barroso. Ela sempre coloca assim, ex-Hoffman, porque ela era Maria Barroso Hoffman, e aí ela se separou do Hoffman e ficou. Aí ela bota sempre assim, Maria Barroso, ex-Hoffman, para todo mundo identificar. É complicado, né? É, nessa vida acadêmica é, né? Que a pessoa fica, sei lá, 30 anos sendo conhecida daquela forma, às vezes é até melhor manter o nome, né? Porque, deixa eu só colocar uma coisa. Claro! Olá. Aí. A Ana Márcia. Não, eu queria colocar uma, não, eu queria colocar três, se eu conseguir me lembrar. A primeira, juntando o que você falou com o que a Maria falou, que eu acho importante, assim, quando você fala que a filosofia antiga é. Conhece-te a ti mesmo, não que eu discordo, mas eu acho que você tem que acrescentar Aristóteles aí. Por quê? Baseado no que ela falou. Por causa da questão política. Porque se você pensar só nessa questão socrática, né, o que acontece? Você não vai conseguir fazer aquilo que ela está propondo e que ela está falando, inclusive citou o Israel. Israel, que é justamente poder mudar em conjunto. Você vai ficar muito preso em si mesmo. Verdade. Então, assim, isso você é... O Jesus Cristo era judeu. Ele fez ele deu o salto quântico. Mas ele foi sacrificado para poder fazer essa mudança, um ato político de mudança que era necessário. Introduzir todos aqueles aspectos de compaixão que ele introduziu. E só uma parte, quando você falou da extrema-direita de Israel, e ela deu o exemplo de Israel, o Estado de Israel não foi construído pela extrema-direita. Exatamente. Mas se você pegar a história do sionismo, do Theodor Herzl, pegar o Ben Gurion, o Daniel, tem um filme agora. O ex-orientador nasceu no kibbutz. Isso aí. Então, qual é a função do kibbutz, do shibbutz, vamos dizer assim, tá? é uma coisa altamente socialista. Claro, claro, bem, tá bem, certo? Bem, a extrema-direita que está lá agora, que é o Likud, tem um partido. A gente não pode confundir o Estado de Israel. Não, nem precisa falar isso para mim. Não precisa falar. E eles vão garanto que eles vão dar um jeito, que eles não vão massacrar a sociedade que é também. E Israel é bom a gente citar como exemplo, porque ela é pequenininha. Então, não é um Brasil. A gente aqui pode ter uma consciência do Sul, mas quando você vai lá para o Pantanal, para o interior... Não, eu acho que o Kibbutz é um ótimo exemplo justamente disso. E da importância dessa questão política, entendeu? Ser colocada, porque como é que vai fazer isso que ela está falando, a importância que tem esse assunto, se você pensar em só na questão socrática? Não dá. É, ele tem razão. Não dá. A outra então, questão... O reducionismo, né? Rápido. Assim, é, sabe? Mas é porque isso daí acaba levando a um subjetivismo que não vai resolver a nossa questão. Concordo. Entendeu? Não vai resolver. Se todo mundo ficar meditando separado ou meditando com a meditação, por isso que eu estava falando do Bahia Kumbhaka, das suspensões da respiração, da importância do conhecimento entrar aí, porque senão vai ficar todo mundo assim, isolado. E não vai acontecer nada. E, enquanto isso, vão ter os espertos que não pensam em nada, que só querem ganhar dinheiro. Desde que ganhem dinheiro, eles podem destruir o planeta. Não sei para onde que eles vão. Mas é uma coisa maluca. Mas aí você precisa de um governo. Onde que eles vão? Onde que eles acham? Falou, acho que foi você, dos empresários. Tem que ser. Não, você tem que ter um governo, você tem que ter uma lei e tem que ser uma coisa, porque não adianta você querer, se você quiser conscientizar os empresários. Tá? Com raríssimas exceções, infelizmente, o objetivo é ter lucro. Não interessa a falta de dinheiro. Então você tem que ter um governo, quase que uma, infelizmente, uma coisa imperativa, caso contrário, me parece inexequível esse tipo de sim, coisa. Sim, e baseado assim, em alguns argumentos que sejam irrefutáveis. Olha só, você vai destruir isso, mas vai destruir a sua família toda. Mas, agora, em agosto, está começando um decreto que foi deste presidente novo, e que não pode mais, lá no Pantanal, ter pesca dessa predatória, porque eles estavam levando com a rede tonelada, tonelada. Aí os peixes acabaram. Foi aquele incêndio, esquentou a água. Aí eu estou lá viajando e perguntei para o motorista, e aí, esse negócio da pesca, você acha que começou agora o decreto? Uma multa enorme para quem for pego com um pescado. Aí ele falou, isso é um absurdo, a gente está se unindo aqui no Pantanal para fazer uma moção, todo mundo está assinando para mandar para Brasília, contra, porque quem come isso, os peixes, não é esse desequilíbrio da pesca, não. São os jacarés. Aí, olha, eu já estudei jacaré. O jacaré é o seguinte, é um bicho... Não, ele fica parado, ele é sangue frio, ele gasta pouquíssimo. Eu dava exemplo disso na bioquímica. Na minha aula, eu falava sobre o jacaré. Você vê como eu sei sobre o jacaré. O cara vai e fala que é o jacaré. Aí você falou... Ele fica assim, ó. Aí você falou, caiu. Não, eu não sei. Eu choque quando ele falou, porque eu tenho que ouvir quais são os argumentos locais. Claro. Não quero discutir, porque é claro que o cara é motorista. Ele é motorista ali, que está fazendo motorista, mas ele é que leva os peixes dali para lá, entende? Do pescador, é óbvio. Mas eu acho interessante essa coisa de jacaré. Ele é um bicho que ele fica na mesma superfície e ele põe aquele olhinho para fora de vez em quando, né? Mas ele afunda, ele faz nada, ele não precisa quase de energia. Ele é frio, ele tem o sangue frio, ligeiro, o peixe passa, ele fica tão paradinho, o peixe fica, ele fica mimetizado no meio. E o peixe, agora, quando ele resolve dar um bote, aí ele pega aquela cauda e pá, a energia que ele gasta todinha em uma porrada que ele dá, e ele depois não consegue fazer muitos, ele perde a energia todinha, porque ele é um cara que não precisa de muito alimento. O cara vai dizer que são jacarés. E os jacarés são pequenininhos, que também morreram cozidos. Só um detalhe, Anny. Tem duas coisinhas para colocar. Primeiro, que a gente pode encerrar a reunião ficando mais informal. E segundo, que antes de encerrar, a Ana Márcia estava com a palavra, depois tem que ver se alguém quer falar. E quando a gente encerrar oficialmente, pode ir para o lanche, pode continuar batendo papo, tem que fazer um fechamento. Eu queria falar também. Então, tem a Ana primeiro, depois a gente passa a roda para o João. Essa questão assim, que foi importante para mim, sobre aquele texto, porque eu li mesmo, né? Eu fiquei pensando sobre aquele texto. É o que eu mandei? É. Eu também. Eu fiquei pensando. Então, essa é uma questão que me chamou a atenção sobre a filosofia antiga. Não, fantástico. Não, mas é porque, assim, diante... Eu nem ia comentar isso, mas diante do que ela falou, eu achei extremamente importante essa colocação dela, essa questão do Pantanal. Aí, a coisa tem que mudar de figura. Às vezes eu nem percebo o meu preconceito com Aristóteles, você acredita? Não, aí a coisa tem que mudar. É porque a gente, de yoga, a gente tem uma tendência muito a caminhar por aí. Né? E eu acho que Aristóteles é importante nessa questão, né? De nos lembrar dessa questão social, dessa questão política, porque você sozinho não vai, uma andorinha não faz verão, como ela falou, né? E a outra questão é sobre essa noção de pessoa, que eu não sei, eu confesso minha total ignorância em relação ao chancra, eu vou procurar, né? Como é que ele estabelece, né? Uma essa única fala do tipo. Como é que, o que, que ele pensa sobre, como é que ele elaborou essa questão de pessoa para poder saber como é que ela pode se vincular com a noção de pessoa do Ocidente a ponto de poder juntar. A outra questão, a terceira e última questão, é a questão do Vivekananda, né? E tem um lado do Vivekananda, sim, que você falou, mas tem um outro lado político. Vinculado a isso, que ele não veio para cá à toa também, ele não veio só falar de religião. Ele estava ali também com uma missão política. E aí, vinculado a isso, vem essa questão de saber como é que, por exemplo, o e-mail que você me mandou, essas pessoas que vieram da Índia e tal, como é que elas veem a gente considerar o, no caso a Índia, né? A gente considerar a Índia como um lado da história oposto e quase, entre aspas, irracional. Como é que eles se sentem quando você faz essa afirmação? Porque eu já vi muita contestação de próprios indianos a respeito disso. Com certeza. Entendeu? Quer dizer, os indianos falam assim, mas por que eles nos consideram sempre os legais e racionais, enquanto eles são os algozes racionais? Então, é uma coisa assim que eu acho que a gente tem que se perguntar, como é que os indianos, será que eles concordam com essa nossa visão de como eles são, porque essa também é uma visão colonialista. Com certeza. Né? Então, assim, é o que foi passado. Daí o orientalismo do Eduardo Saída. É, exatamente. É o que foi passado para a gente em relação à Índia. Eu não tenho certeza, mas é uma questão que me chama a atenção. Muito, verdade. E a outra que eu deixo aí como dúvida, porque eu tenho que ir embora para fazer almoço, é que texto é esse que eu concordo com você, concordo com o Buda, né, quando você falou, não me lembro qual é esse texto, que texto é esse? Ah, eu tenho ele. Por que os scholars se opõem a ele? Eu não vejo isso. Não, a tradução que é budalizada. Eu acho que é do próprio Buda. Não com essa formulação, ele não falou tão claramente assim. É, mas eu me lembro de já ter lido isso como sendo do Buda. Vou te mandar o texto. Né? Não sei se eu vi, sei lá. Não, é super criticada essa tradução, porque é meio livre. Ah, tá. É em português, é isso? Não, no inglês, quem propôs isso em inglês já foi de uma forma leviana. Então, as escolas mesmo já tiveram uma baita de uma forçação de barra para passar certos valores que não estavam ali no Buda, foi imposto no texto, essa tradução privilegia. Mas, na verdade, para um místico, você vê isso lá. É que uma pessoa, se ela for fazer só o estudo... Bem, geral, não vê, não. Não vê. Na tua área lá, pessoal lá de literatura, não ia gostar dessa tradução, entendeu? Tem pessoal de literatura que gosta de tudo arte, né? Vai qualquer negócio, até os problemas para mim. Mas onde que saiu isso? Ah, mas a gente vai ver. É uma coisa meio assim, é meio complicado isso, né? Fala exatamente sobre isso. Que é a questão do lugar das pessoas, no sentido de, da nossa constituição, do que a gente está fazendo aqui nesse mundo, né? E aí entram. Eu também concordo com essa questão de dizer que o feminino é irracional. É sempre irracional. Não, isso aí é só com o seu nome. Isso é uma verdade relativa. Isso é uma verdade relativa. Não, gente, a gente está no futuro e nós temos um degrau, a gente tem uma formação e a gente fala determinadas coisas que vão contradizer exatamente o próprio sentido do ser próprio, que é essa inteligência... De todos os lados. Claro. De todas as coisas. Fluida, cara. Inclusive, na hora que eu falo assim, irracional, você não fez assim com o dedo, mas você deu a entender que. Não, que era a visão do século XIX. Não, mas assim, até eu uso também. Vira e mexe, eu solto uma assim, que eu falo, meu Deus, de onde que saiu esse negócio? Entendeu? Isso eu acho que é muito grave para a gente que trabalha com questões de yoga e tal. A tendência é você colocar, não, mas o yoga é uma coisa feminina, irracional, mas que tem um potencial. E aí sempre cai. Não, assim. Você está condicionado. Aí. Quando eu era mais novo, eu questionava até a minha sexualidade. Porque eu gostava de ouro. Sim, mas aí... Vegetariano. Já tem que tocar os pianos. A música era uma coisa feminina. Eu achava o efeminado. Então, aí nesse lugar... Gente, deixa eu fazer até uma pequena propaganda que tem esse assunto. Eu fui a Helena Blavatsky. Ah, a peça! É, saiu agora. Vai ver que é monólogo, é super legal. Eu já estou dormindo. A peça? A Blavatsky. E ela fala, né? Que ela teve que se vestir de homem para entrar no Tibete, porque não podia, né? Genial, ela. Mas eu queria esperar a Ana voltar, não sei se ela vai sair correndo. Acho que ela vai fazer um monte. Bom, por favor, precisa sair. Né? Dá um minutinho, porque ela quer, você quer falar para a Ana, né? Não, para todo mundo. Ah. Não, para ela também. Né? É porque, na verdade, isso não foi o gatilho, não foi o... A Ana trouxe, falou uma coisa que eu achei importante para mim, porque ela falou logo lá no início, ela falou assim, que o conhecimento, ele vai dar sentido à experiência. É. Olha os pranayama, né? Para aquele lugar vazio, né? Eu trouxe para todas as experiências, e até no sentido assim, porque eu tenho a tendência a ser muito teórica, e assim, me conhecendo, né? E aí, para sair dessa teoria, desse mental, eu comecei a fazer uma experiência comigo mesmo de ir para o sensorial. E aí, é praticamente uma entropia. Porque eu perdi as palavras. É. Por quê? Porque os sentidos são tão mais amplos do que as palavras que fica difícil você expressar uma verdade quando você sabe que você não vai conseguir expressar a verdade. Então, eu comecei a perder a capacidade de falar. Então, né? E aí, até comentei com um deles um dia, foi lá em Ipanema. E eu estava buscando. Assim, tinha um monte de gente e a gente não estava no grupo, a gente estava conversando. Uhum. E aí eu falei rapidamente sobre essa questão. E agora eu estou tentando retomar o caminho, que é esse caminho que certamente esse grupo por conta de quem vocês são, tem né, grande parte de professores que tem uma organização do pensamento e que essa organização do pensamento atravessa vocês e vai dar na explicação desse pensamento para outras pessoas, né, esse pensamento precisa ter uma organização e uma comunicação, isso vai atender a minha necessidade de colocar na prática a capacidade de reunir a experiência e dar um sentido a essa experiência e comunicar essa experiência, porque como ela falou também, você vive a experiência e não comunica. Então, essa parte do pessoal com o coletivo é o momento que eu estou também. É, né? E aqui eu e a coletivo. A gente deve procurar, é o que a gente está fazendo aqui. É claro que cada um tem a sua busca individual, né? Mas a gente está aqui trocando para fazer sair, para sair desse ponto. E ir para outro. Eu não estou querendo convencer ninguém de nada. Mas eu quero ganhar a discussão. A gente quer chegar. Quer chegar a respeitar que cada um tem uma cultura, tem uma fé, tem uma coisa que seja verdade para você. Pode não ser também. Eu tenho que respeitar você e trocar. Exatamente. E isso já está há anos que a gente está trabalhando isso. Ana, eu sei que você tem pressa de sair. Eu sei que está na pressa de sair. E a reunião hoje tomou um... Porque é a primeira, então atrasou. Mas as outras a gente não quer fazer assim. Mas pensando já no fechamento, fica no início do lanchinho, se você conseguir ficar. Quem tem um lanchinho rápido que vai oferecer. Eu não sei nem que horas são. Então, mas deixa eu só ver se a gente fecha, então. A Silvia queria falar para você. Ela tem uma coisinha para te falar. Sei lá, mas... E o Bona quer falar ainda. E a Maria não falou ainda. Precisa não ser nada. Aí eu queria fazer uma provocação para vocês, que é o seguinte, quando a Ani falou que Israel, aquela terra onde hoje é Israel, foi nascedor de todas as religiões. Nascedor, não. É hoje em dia a briga. A briga hoje, não que nasceu. Aí eu fiquei imaginando o seguinte. Eu acho que a gente está vivendo um momento de revolução, de consciência, porque vejo isso por conta de amiga que foi professora de uma universidade em Minas, que quase foi, foi execrada, porque ela é professora de direção teatral, e aí ela me contou uma realidade que eu não estava percebendo. Por conta das várias denominações, das várias auto-identificações sexuais, ou de eu não sei como é que fala, ela não teve sensibilidade suficiente. Uma menina que parece menina, que quer ser chamada de menino. Isso são coisas muito sérias para a própria pessoa. E ela teve uma certa dificuldade. Então, ela recebeu, assim, a ponto de ela chegar na faculdade, ter vários cartazes. Racista! Machista, homofóbica, tudo quanto é coisa. Transfóbica. Porque às vezes você não consegue identificar como a pessoa se autodenomina e você está ofendendo a pessoa, mas às vezes não é uma coisa sim, proposital. A pessoa também tem que estar errada. Aí o que eu entendi foi o seguinte: mesmo que você tenha dificuldade, que eu não cheguei a refletir isso com ela, porque na hora não deu tempo. O fato é que eu entendi que nós temos nossas angústias. Então, a gente tenta lidar com a vida da forma como a gente acha que vai ser o melhor para a gente alcançar o equilíbrio. No caso, ela tem as suas questões, ela procura levar uma vida mais leve. E ela não entendeu, naquela circunstância, como professora daquelas pessoas, que esse caso é uma coisa muito grave para cada um, sério, muito importante para cada uma daquelas pessoas. Mas isso era só um comentário em relação a esse tipo de coisa. A outra questão é a questão do racismo, né, contra as populações negras, que elas estão, e os indígenas também estão na faculdade, estão fazendo doutorado, então o pensamento está sendo organizado de uma forma que a gente vai ter tem acesso a mais desse conhecimento, e essas pessoas passaram séculos de violência, vão querer descontar o consciente ou inconscientemente. A gente sente isso, é complicado. E às vezes até pessoas brancas que querem entrar no papel de defender se tornam agressivas porque acham que a situação tem que mudar na base da violência. Porque eu estou falando isso, estou passando mais ou menos por uma situação dessa, numa organização. Mas eu tenho uma resposta depois, eu quero falar só uma palavra. E a Maria já vou me fazer uma palavra. Deixa eu pegar a cadeira do seu filho. Dá um aí, geral, que está terminando. Senta aí, Luiz, é para você aqui. Tá. Ó, pessoal. Escravos e não indígenas e sem índios. Pronto. Entendeu? Então, esse caminho é complicado, né? Só uma coisinha. A Maria também precisa sair, vai sair junto com a Ana, provavelmente. Mas ela quer falar para a gente encerrar a reunião aí em seguida, para poder fazer a confraternização. Eu estou muito feliz com a nossa volta, com o nosso reencontro. Se bem que nunca perdemos o contato, né, Rubens? Mas não é como o presencial. Está demais, gente. Nossa, está demais. E aqui eu ainda continuo sendo a mais atrasadinha de todos vocês. Imagina. Mas já me conta. Conhecimento. Modéstia, o que é isso? Então, eu consegui chegar. Eu cheguei a fazer um pouco a fala. Como eu aprendo com vocês? Como eu aprendi hoje? Nossa, vocês falaram lindamente, todo mundo. Isso só me enriquece. Então, é isso que eu queria falar. Namastê. Namastê. Bona, quer encerrar? Encerrar. Bem, eu faço algumas palavras com a Maria, graças à parte presencial. Eu fiz várias tentativas de trabalhar tanto, comprei equipamentos, montei tudo. Funciona em muitos pontos. Nós temos uma coisa que funciona muito bem na universidade, a questão de bancas para concurso. A própria congregação, nunca tendo uma congregação com 150 pessoas. Aconteceu o quê? Foi remoto. Segundo, banca de concurso, todo mundo sabe que tem que pagar gestão, pagar isso, fazer. Então, se você pode fazer a coisa remotamente, tem um examinador longe lá que está examinando o concurso. Então, isso funciona. Agora, no outro caso, eu concordo com você que realmente a solução é essa. Eu queria só botar... Mas, deixa eu só te falar, a solução é híbrida. É híbrida. Não, não, eu concordo contigo. Se você vai gravar e se alguém, uma Valesca, por exemplo, está longe, que vai estar longe. Que vai já poderia participar. É. Se você der o link, já que está fazendo Zoom, a pessoa que não puder vir e ela puder participar de longe, então o livro continua. Boa. A segunda coisa tem a ver com a sintropia e o nome que se dá a tudo. Na realidade, eu vejo, também na minha formação, certo antagonismo na ideia da sintropia. Há uma hipótese que ela foi banida pela termodinâmica, que vale a pena, por exemplo, dar uma olhada com mais calma, já que ela tem até conotações ligadas a Freud, a outros filósofos, que é chamada hipótese ergódica. E ela hipótese? Ergódica. Ergódica. Depois você olha lá, você vê que tem uma... Ela, na H-E-R-G-O-D-I-C-A, com acento O. Bem, vamos lá. Essa hipótese, ela estabelece uma criação de microestados. Na verdade, ela bota a problemática geral e ela acha que há pontos particulares que estão resolvidos com microestados. Mas por que ela furou? porque cada microespaço desse ocupa um espaço do Estado. Então, por exemplo, nessa sala há um número limitado de microespaços que vão caber. Então, por isso é que ela furou e ela não consegue se sustentar por isso. Mas, na realidade, ela cria uma ordenação semelhante ao sindrome, criando essas, como se fosse uma série de participações. Mas isso não é real, não é apenas uma. Por isso é que ela não se sustenta. Vale a pena a gente olhar e ver alguns detalhes sobre isso. E como é que há um outro reflexo também? Por exemplo, a questão do coração. Ela é citada como uma hipótese unívoca e unidirecional. Então, você e o coração estabelecem o diálogo. E segundo essas teorias estatísticas, um sistema unidimensional não se sustenta, porque há interações no ambiente. É claro que você comenta que há as filosofias de tal pensador. E convergem para essa ideia, mas essa ideia em si só não se sustenta. Então, é aquele grande problema que nós vamos sofrer. Um caso de teoria, um caso de ideia, tem que, talvez, algum de nós pegar uma dessas áreas, estudar, fazer e procurar contornar. Então, o ponto que eu vejo em relação à sintropia é essa questão de sustentabilidade ligada a como ela foi definida. Então, eu não vou levar mais, porque ainda existe uma certa observação desses aspectos todos. E o último aspecto é ligado a uma coisa que a Aninha falou lá das águas do Pantanal. Por exemplo, talvez vocês estão vivendo atualmente uma grande necessidade, que é a obtenção de lítio para fazer as baterias dos celulares e carros. 60% do lítio não é verde, porque ele exige aquele processo que você funde minerais silicatados com cal a 3 mil graus. É uma coisa absurda. Então, isso prepara um lítio que custa 3 vezes mais caro. Agora, por sorte, o lítio, que tem até uma firma aí vendendo, que eu entro na internet, que seria o lítio verde e tal, ele se baseia num ambiente geológico, que é o canto dos três países. Você tem Brasil, você tem Chile e Peru. E ali existem águas subterrâneas que são minadas para você extrair lítio. E isso está causando problema, porque havendo afloramento de lençóis freáticos, há uma modificação desse sistema todo. E isso pode estar incluindo nesse sistema todo que está ali por perto. Eu ainda te digo mais. O governador do estado de Mato Grosso é dono das minas todas. É complicado, né? Então, é uma exploração política. É uma coisa. Se não se considerar esse aspecto político aí, concordo. Não, não tem como. Não tem como, concordo. Não tem como. Tem que ser na universidade, como vocês colocaram, porque é onde vai se formar argumentos. E tem que ir a campo. Como tem que ir a população, sim, que diz verde, nossa, tem água. Então, água é forte, água é técnica. E vai. É passa boiada, né? Xanadá é essencialmente político. Sim, que a Bhagavad Gita é essencialmente político. Que o Mahabharata é essencialmente político. Então, tudo é político, né? Não, mas lá em especial, que é uma luta política. Lá se define a política. Tudo em Sibona. Queria só fazer uma pergunta para vocês. Estamos fechando, hein? Vou parar de gravar. Vamos já conversar.